1-0-1-0-1-0, grau de Rodrigo. Repouso na 1-0-1-2-3-0. Salvador, bom dia, tá 3304, decolado 1300 passando Arboruno Elefa. A 3304, contato da Nádio Colai, da Via Salvador, Uruana, Sereno, Vigil 3, Nariz 0. E a Arboruno, nível 360, tá 3304. Eu vou fazer uma Tango Mike Charlie Alpha, tem sabor de tipo da frequência era 2,5 com contorno na 2,5. Thank you. autorizado por 7300 graus, 1 4. Pouso autorizado no 7, na palavra, na linha central. Fala 34, 83, Fernando 2, 34. 39, controle Salvador, e a Serata Pomerdona, deixa para o número de voo 050, ajuste 913. Iniciando a descrição de altitude e velocidade na posição ETAC, deixa para 2.000 pés, ajuste padrão, autorizado o final do procedimento de aliança feita. Fica no zero, avança de ETAC.

250, conforme as instruções de velocidade, altitude na posição etapa, deixa para 250. Autorizado o sinal no procedimento e o SFA. Aqui são as ondas possibilitadas. Charlie, eu tô falando para o 0507, eu sou 090 graus e não sei se não. 0, contato final do procedimento, estamos com o Salvador, frequente 118, decimal 95. 3896, deixa para 2100, ajuste padrão, autorizado final do procedimento em alô, FFO, da pistola 0, é só estabilizado. Meu alfa doce sai. Estamos sendo emitido frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Complete o nosso procedimento, comitou em Salvador, frequência 118, decimal 95. Eu não sei. Azul 2770, autorizado direto a Ira.